negação dos poderosos. Tu estás, Senhor, a julgar. Entre os deuses tua voz ecoa. Faz justiça, vem nos libertar. Até quando, ó Pai, a injustiça nas sombras irá reinar? Defende o pobre e o aflito. Vem, Senhor, nos ajudar. Levanta-te, ó Deus, julga. As trevas, sem ti, Senhor, a salvação. Altíssimo, somos teus filhos. Em ti encontramos paz. Das mãos dos ímpios, teu amor nos guiará. Levanta-te, ó Deus, julga a terra. Te pertencem as nações, tua luz dissipa as trevas. Sem ti, Senhor, a salvação. Nossa cidade. As trevas em ti, Senhor, a salvação. Oh, levanta-te, ó Deus, vem nos guiar. Em ti encontramos. Nosso lar.